Salvador, bom dia, Gona 229, aproximando o ponto de saída do teste. 229, autorizado linhagem de decolar da pista no zero, vento de 140 graus com meia dúzia de nós. A linha decolada no zero, Gona 229. Chamando a 075, chama contra Recife, frequência 128, decimal 35, antena 123, decimal 8. 123, 5, 123. Obrigado, Zé. Decolado aos 3-1, chame agora o controle de Salvador, frequência 1-19-8, com voo. 19-8, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Bono 229, precisando 1500 pés, São Bono. Número 229, contato radar, subiu para nível de voo 310, autorizado para subida. Ok, 360 para o Odileda, 229. Bruno 229, desculpa manter o nível de voo 320 conforme instrução do Centro Recife. Recife 320, 329. 129, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, até o número 23, decimal 8. 235, 238, 229, bom dia. Tower, 1-0, 6-2-5-1, coming up, current runway 1-0, ready to go. 6-2-5-1, you're clear to line up and take off runway 1-0, wind is 140 degrees, 0-3 knots, tunation 0-1-6. 0-1-6, clear for takeoff runway 1-0, 6-2-5-1-6. Airborne at 4-1, contact announce over the departure control frequency 120, correction, 119, 109 decimal 8, sir, have a good flight. departure of Hall 119.8. Have a great day as well. What? 6251, thank you. And if traffic allows, could you coordinate direct to position Maslow for us, ma'am? 6251? Sorry, just standing by. You're in 6251. Thank you. 6251 call receive a center frequency 128.35 is enabled 123.8. 1835, the top 123 location, 6251 call. Tower, Tower 1 ready to departure. Continue 9-1-1, you're clear to line up and take off from runway 10. Wind is 130 degrees, 06 knots, QNH on 016. Okay. Take off runway 10, 19-1-1. Continue 9-1-1 at 1-8-4-8, correction at 5-8. 5-8, contact and also the departure control. Frequency 1-2-119-er. 119-8, sir. Have a good flight. Present, please switch with departure 119-8. So long, Argentina 19-0-1-1. Thank you. Good morning, Argentina 19-0-1-1, passing 2000. Argentina 19-0-1-1, radio contact, flight level 360, fly heading Lida. Clear to flight level 360 and return to Lida position, Argentina 19-0-1-1, thanks. Argentina 9911, call it to the center, frequency 128.35, look up 123.8. Bom dia, Papa Romeu, Sierra Fox Bravo. Bom dia, Sierra Fox Bravo, prossiga. A nave está com 07 a bordo, quase autonomia, Fernando São José, para o funcionamento do táxi. 07, 4 horas, São José, táxi aprovado, chame na interjeição Papá. Papa Romeu, Sierra Fox Trote Bravo. Camarada, Papá, Sierra Fox Trote Bravo. Salvador, bom dia, Oxalá 6225. Oxalá 6225, bom dia, senhor, identificação. Lua direto Bonf, para interceptar a chegada Bonf e vista para 4003. O ajuste na 016. Bom dia, Bonf, vista para 4003, ajuste na 6225. Mano, possível, solicita o apelo. Eu chamo Sierra Foxtrot Bravo, por gentileza, confirme, já iniciou o táxi? Ativo, seu táxi. Tenente, chame na interseção Papá, pronto para ingresso, Sierra Foxtrot Bravo. Chama lá, Papá, interseção Papá para ingresso na 17, Sierra Foxtrot Bravo. Ingresso na 17, Sierra Foxtrot Bravo. Autorizado ingresso, pista 17, chama a alinhada e pronto para a decolagem, Bravo. Autorizado ingresso, chama a alinhada e pronto na 17 para a decolagem, Sierra Foxtrot Bravo. Sierra Fox Bravo alinhado, pronto na 17 para decolagem. Sierra Fox Trot Bravo autorizado decolar da pista 17, vento 140 graus, 05 nós. Tive decolagem da 17, 140,5 ao vento, está falando do Sierra Fox Bravo. Xelene 225, autorizado. Direto do 1-2 para 2010, ajuste na 096, autorizado a final de execução e responsabilidade. Que vamos, 1-2-096, muito obrigado. 6225, está autorizado a execução. Romeu Serra, Foxtrot, Bravo, decolado 17, chame agora o controle Salvador, frequência 119, decimal 8, bom voo. 198, bom dia, bom trabalho, Papa Romeu Serra, Foxtrot, Bravo. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Serra, Foxtrot, Bravo, decolado na Salvo 1. Papa Romeu Sierra, Foxtrot Bravo, contato radar, via saída Salvo 1, fica para nível de voo 430. Para o 430, Sierra Bravo, solicito 400, inicial. Tente a grande coordenação com o centro Recife, Sierra, Foxtrot Bravo. Sim, Foxtrot Bravo. Romeu, Sierra Foxtrot Bravo, autorizado. Nível final 400. 400, Sierra Foxtrot Estabilizado, final da 1-0, Oxenai 6225. Oxenai 6225, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895. Xenem 225, bom dia, tráfego avistado, Kenengal no 0 no 6, pouso autorizado na pista no 0, Vento de 1,40 graus com 0,5 nós, Oceano 62, 25. Ele pouso na 0, Oceano 62, 25. Salvador, Sierra 4 Bravo, solicita, se possível, estar presente com a Fótima. Papá Romero, Sierra Fox 7 Bravo, cruza nível de voo 145, coordena com o centro Recife, na frequência 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 12835, alternado 1238, Sierra Fox Bravo, bom dia. Bom dia. É 225 no solo 25, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo frequência 121, decimal 9. Passagem 219, 6225.